as canções. Quero ouvir tua voz. Dá-me, ó Deus, conhecer-te mais e mais. Dá-me toda a unção para que eu possa cantar. Está em teu coração, vivifica em mim tua palavra, só assim cantarei a verdade que liberta. Cantarei tuas profecias, profetizarei todas as nações. Em todas as nações. Sim, Senhor Jesus. Dá-me tuas canções, Senhor, quero ouvir tua voz. Dá-me, ó Deus, conhecer-te mais e mais. Dá-me toda a unção para que eu possa cantar o que está. Fica em mim tua palavra, só assim cantarei a verdade que liberta. Cantarei tuas profecias, profetizarei em todas as nações. Que tragam cura, que atraiam tua glória, as músicas do céu sobre os corações, canções que sejam tudo que a gente quer falar, as orações que subam à presença de Deus, adoração mais pura. Que alegre o meu Senhor, completa intimidade entre Deus e o adorador. Oh, oh, oh, oh. Eu quero essas canções, Senhor. Canções do céu para a terra e canções do nosso coração que atraiam o coração.